qualquer coisa só pra dormir com você. Me diga, por favor, o que é que eu tenho de fazer? Eu faço qualquer coisa só pra dormir com você. Posso lhe dar calor e mais se você quiser. Me diga como você gosta, eu quero é ter você, mulher. Posso ser masoquista ou da polícia, não faz mal. Posso até de rockstar, um símbolo sexual. Me diga, por favor, o que é que eu tenho de fazer? Eu faço qualquer coisa só pra dormir com você. Me diga, por favor, o que é que eu tenho de fazer? Eu faço qualquer coisa só pra dormir com você. Serei Ronald Reagan ou outro herói Yankee. Posso cuspir na sua cara como faria um punk. Serei como os políticos que prometem a vida inteira, ou crítico musical pra poder lhe falar besteira. Me diga, por favor, o que é que eu tenho de fazer? Eu faço qualquer coisa só pra dormir com você. Me diga, por favor, o que é que eu tenho de fazer? Eu faço qualquer coisa só pra dormir com você. Qualquer coisa só pra dormir com você.